É isso aí, Jeová. Vamos lá. Acho que a gente pode começar antes da oficina de rádio digital. Cadê o Jerry? Sumiu. Então, fazer a discussão política, né? Aproveitar aí que o grande Jerry tá aqui com a gente. E depois a gente faz a oficina de rádio digital, tudo bem? Beleza? Aí, enfim, acho que a gente, politicamente, eu acho que a gente tem coisa pra caramba pra discutir com relação à Rádio Livre. E a gente chamou esse encontro de mídias livres pra discutir também outras mídias que estão sendo usadas aí por movimentos sociais, por nós, como TV Livre e uso de serviços na internet para se comunicar, né? A gente tem, por exemplo, coletivos de servidores livres, como Saravá, Rise Up, softwares de redes sociais livres, como Loreia. E também tem, por outro lado, grupos que se utilizam de serviços comerciais com a imagem de ser, parecer revolucionário, etc., mas na verdade não são. São grupos que utilizam o capitalismo 2.0 e se apropriam de um discurso que às vezes pode parecer o nosso como fora do eixo, né? Que é um grupo capitalista, que se utiliza de serviços comerciais para, como mídia ninja, né? Todas essas patifarias aí que eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia também, até pra gente tomar uma posição sobre isso, né? Acho que por isso que a gente pensou em fazer mídias livres e não só rádio livre, né? E... do esquema, só pra gente entender como é que vai funcionar a logística aí da programação, a gente tinha falado também, reforçou essa proposta de fazer um momento mais organizativo, falar da questão política e um momento mais organizativo antes da parte mais técnica, né? E aí eu até coloco em questão aí, não sei o que vai ser esse momento político, né? É uma questão que eu coloco pro pessoal. E se é interessante mesmo a gente deixar transmitir isso, se deixar rolando música aí. Eu não sei o quanto me sinto à vontade, não sei qual é a proposta desse momento mais político organizativo. Mas eu não sei se me sinto muito à vontade da gente estar transmitindo isso, entendeu? Só para entender o que serão esses momentos, como é que vai ser, e até colocar essa questão aí pra galera. Eu acho que Rádio Livre, os princípios, nosso histórico que a gente vem fazendo, não é... A gente nunca foi clandestino, né, nesse sentido. Então a gente sempre, nos últimos encontros, a gente fala no ar. Agora sim, algumas coisas mais sensíveis, como por exemplo a nossa organização de ação, se a gente achar interessante não falar no ar, por mim, beleza, a gente põe um som lá e fala, quem for da muda, cola aí para discutir esse assunto. Mas agora, discutir nossos princípios, reafirmar aqui nossa rede de rádios livres, conversar sobre o rizoma de rádios livres e nossa relação aí com movimentos rádio comunitária que estão surgindo, como o MNRC, eu acho que pode até ser até no ar. Agora, algumas coisas sensíveis como tática de ação a curto prazo, né? Eu acho que aí é melhor não, porque a gente vai estar entregando o jogo. Mas aí eu acho que a gente pode ver isso caso a caso, assim, dependendo do tema. Aí se o tema for sensível, a gente abaixa o volume, a gente sobe o volume lá e beleza. O que você acha? Pode ser? Demorou. Então, com relação à programação dessa discussão política, a gente tem alguns temas, né, que eu acho que são importantes da gente trocar uma ideia. Tem que considerar também que o Jerry está aqui, então acho que seria legal a gente aproveitar a presença dele para trocar uma ideia sobre a relação das rádios livres com as rádios comunitárias. Talvez alguns aqui não estejam mais novos em Rádio Livre, não saiba, né, o contexto aí, né, Jerry? As rádios livres e rádios comunitárias sempre foram movimentos que, apesar de na década de 80 só existia a Rádio Livre, né? O movimento de rádio comunitária surgiu na década de 90, né? Me corrija aí se estiver errado. E foi uma construção que foi por um caminho um pouco diferente. E hoje a gente tem rádios livres e rádios comunitárias no Brasil, né? Que tem alguns princípios que divergem um pouco, tem várias coisas em comum. E por esse motivo de ter várias coisas em comum, eu acho importante a gente pensar junto várias questões que a gente pode trabalhar junto, né? E Aí outras questões que a gente tem que discutir é rádio digital, espectro livre e a organização das rádios livres em si, né? Depois a gente pensar como a gente se rearticular, fazer programas juntos, trocar mais ideia para um fortalecer o outro e até para pensar o futuro aí, nossa expansão como rede, como utilizar melhor o nosso portal, radiolivre.org, o nosso stream, né? A gente tem servidor de streaming para transmitir pela internet. O que, que isso pode potencializar nossas rádios, enfim. Acho que esses são alguns temas. Se alguém quer falar sobre os temas, ou a gente pode começar. Eu acho que é um debate que a gente estava chamando de um debate político sobre a questão da radiodifusão, rádio livre, democratização da comunicação, né? Eu acho que vamos partir por ele. Vamos fazer essa discussão um pouco mais política e depois a gente parte para a técnica, uma oficina mais prática, pôr a mão na massa. Pode ser? Fala aí. Na proposta, a gente falar um pouco sobre a audiência pública que vamos ter de rádio digital e a relação que a gente pode construir MNRC e rádios livres. Né? E aí depois acho que tocaria a questão da oficina de DRM, entendeu? Né? Até porque é o seguinte, nós queremos dialogar muito com vocês a partir da nossa saída da Abraço, né? Porque esse é o debate que a gente quer fazer. Tudo que o Juba colocou, acho que na década de 90, havia aquele debate sério, né? De vamos, a partir do momento que as rádios livres iniciaram o processo e houve essa legitimação da sociedade, da classe trabalhadora, o Estado brasileiro tratou de colocar sob sua tutela. Foi assim com a organização dos trabalhadores no início do século, né, do movimento anarquista que fez as primeiras greves no início do século, e o Estado acabou tomando para si esse debate e criando sindicatos. A mesma coisa aconteceu com o movimento de rádio livre. Né, o movimento de rádio livre surgiu na década de 80, em 90 houve esse debate da legalização, né, e aí nós não acabamos não democratizando nada, né, acabamos sendo moeda de troca da política tradicional. E isso durou para nós 10, 15 anos, né, e agora a gente rompe com a institucionalidade burguesa de novo, né, e tentamos organizar dentro dos moldes da década de 80, mas com uma organicidade do talvez o maior movimento social da história desse país, que é a organicidade que o MST tem hoje, né? E a gente faz uma homenagem ao MST nessa camiseta aqui, porque eu acho que não trouxe camiseta para vender, foi mal, vendeu um monte. Mas na próxima a gente... Eu acho que a gente está num momento muito interessante, porque eu acho que está no momento agora da segunda desobediência civil, né? Nós fizemos a primeira desobediência civil e acabou gerando a legalização das rádios, mas ao mesmo tempo agora a gente está na ideia da segunda desobediência civil, porque a gente percebeu que das 5 mil rádios que estão aí, não chega a 50% as rádios que são verdadeiramente comunitárias. Para nós, rádio comunitária não é uma rádio que tenha uma licença do Ministério das Comunicações pregada na parede. É uma rádio que tem uma gestão coletiva, que é a forma como vocês se organizam aqui na Muda, nas rádios livres. E para nós, a diferença da licença é simplesmente uma proteção à repressão. Né? É diferente, por exemplo, quando a Polícia Federal vai numa rádio da periferia, o tratamento que ela dá quando não tem aquela merda da licença pregada na parede. Mas nós queremos ser iguais, né? Nós queremos ter os grandes coletivos, nós queremos ter os grandes, uma programação alternativa, não alternativa no sentido de se contrapor ao projeto de fabricação, né, de rádio comercial, mas nós queremos ser uma alternativa ao capital. Esse é o debate que a gente faz. E aí eu acho que está na hora da segunda desobediência civil. A gente acabou fazendo uma análise muito interessante. Os companheiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, num encontro que nós fizemos lá em Itapema, em Santa Catarina. O que que a gente percebeu? A gente percebeu, na realidade, essa institucionalidade como freio da luta. Né? A partir do momento que nós somos uma organização institucional. E nós percebemos que Abraço era isso. Né? A partir do momento em que ela... Abraço é a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, que surgiu a partir desse conceito de legalização de rádios e tal, né? Dentro da institucionalidade burguesa mesmo. Como aconteceu no início do século passado, quando o Estado atrela a luta de classes ao movimento sindical, com a criação do sindicato. Obviamente a gente ficou atrelado à estrutura do Estado com a criação das associações, e junto com ela veio também essa criação das organizações de falsa representação, que é Abraço. Né, que diz representar a radiodifusão comunitária, mas na realidade ela seguiu estritamente aquilo que diz a Carta de Lavoro de Mussolini, atrelar a luta de classes ao Estado brasileiro. Então a gente rompeu com isso. A gente rompeu por quê? Porque primeiro que na Abraço você só se relaciona com o dono de rádio, né? Ou seja, o presidente da associação tem um voto na Abraço. E não é uma coisa democrática. A gente entende que todos aqui que fazem a Rádio Muda participa, tem voto quando, né, não houver acordo numa discussão. Ou seja, não é uma coisa democrática dentro da Abraço. Ou seja, vai lá o dono da rádio, ele tem direito a voto, ele vota de acordo com a sua opinião e não com o coletivo. Então a gente resolveu sair da Abraço, né? E a nossa ideia é organizar as rádios e organizar a militância que luta pela comunicação livre, né, que envolve locutores, modeiros, né, das rádios, enfim, fazer movimento de massa. O nosso exército hoje de comunicadores é de 5 milhões de pessoas. Nós só vamos mudar a agenda política da comunicação se nós colocarmos esses 5 milhões de comunicadores em marcha. E essa é a ideia que nos faz pensar numa outra organização política. Né? E aí a gente deu provas disso, né, Juba? Quando a gente construiu junto com vocês a Carta do Rádio Digital Democrático, onde o governo no dia 7 de dezembro ia bater o martelo no padrão EBOC, todo mundo sabe disso, e naquele mesmo dia a gente ocupou o Ministério das Comunicações e não deixamos, né? E ocupamos enfrentando seguranças, enfrentando a polícia, e a gente ocupou o Ministério das Comunicações naquele dia. No dia 6 de dezembro de 2012, né, do outro dia teve o debate do Rádio Digital, né, que foi um debate aberto, mas a gente teve que ocupar o Ministério das Comunicações um dia antes. A nossa ideia é fazer a luta na marra, né, não fazer mais de forma negociada, chega de tomar cafezinho com o governo, né, a gente topa devolver os 10 quilos de café que a gente tomou, para que o governo atenda as nossas reivindicações. E nossas reivindicações não são fáceis de ser atendidas. É o fim da propriedade privada da comunicação, né? Então, para nós temos essa discussão, que agora a discussão da comunicação passa pela luta de classe e passa pela nossa organização como um todo. Se a gente organizar apenas os presidentes de associações, a gente não vai fazer cosquinha, nem fazer cosquinha no monopólio. Mas a gente sabe que o nosso exército é 5 milhões de comunicadores, e é eles que a gente vai organizar. Fazer luta de classe, fazer marcha, fazer ocupações, sem problema nenhum de dizer, nós não vamos dizer que tipo de ocupação e qual o espaço que a gente vai ocupar. Mas a gente quer fazer a luta de classe da comunicação. O pessoal do Rio de Janeiro chegou até a porta da Globo. Né? A posição do MNRC era de chegar dentro do estúdio da Globo. Essa é a diferença que a gente quer. Então acho que é um pouco isso. A gente sai da institucionalidade burguesa agora. Acho que a gente aprendeu muito com isso, né? Aprendeu que nós não democratizamos nada, muito pelo contrário, ficamos refém da institucionalidade burguesa. Ou seja, reféns de deputado para otorgar o rádio, reféns de governo para melhorar a portaria. E aí o nosso povo ficou refém. Muita multa da Anatel, muita repressão. Aqui em Campinas, nós conseguimos refrear a repressão com ação direta, né? Ou seja, todas as rádios livres e comunitárias, enfim, estão organizadas no movimento. Quando a Anatel está na área, a gente monitora eles mesmos, a gente persegue eles mesmos, né? Em algumas oportunidades o pessoal fez ação direta, furou o pneu da Anatel. Enfim, eu acho que é essa a ideia que a gente tem que fazer. É a luta de classe da comunicação. Quando eles foram fiscalizar uma rádio de poderosos, encontraram transmissores lá irregulares e não lacraram, não prenderam, né? Então a gente vai fazendo essa luta, apresentando a contradição do sistema capitalista. Eu acho que esse é o nosso papel. E nós temos aí as nossas emissoras para fazer a denúncia do capital. E nossos comunicadores têm que ser capacitados e formados para fazer esse enfrentamento da luta de classe. Entendemos ainda que o MNRC é novo. Nós não construímos, viu, Juba? O pessoal sempre pergunta, mas cadê a carta de princípios do MNRC para a gente se integrar? A ideia não é essa. A ideia é a gente construir juntos uma carta de princípios. Porque tudo que vem da cabeça dos iluminados sempre dá merda, né? Então a gente precisa criar também um espaço onde as nossas ideias possam ser colocadas, debatidas, aprovadas, enfim, consensuadas. Então a ideia é essa. A gente achou muito legal vocês terem assinado a carta por um rádio digital democrático, né? Várias rádios livres assinaram. Agora a gente quer construir mais coisas, né? Ações diretas realmente. E isso a gente não vai poder falar, óbvio, no microfone, porque os companheiros sabem, uma vez um e-mail da Anatel que caiu, né? Em rede, inclusive, que chegou na minha mão, distribuí em rede. Ele sabe o poder de organização que vocês têm. E obviamente não vou falar aqui no ar, porque o inimigo também ouve a Rádio Muda. Era isso. Então, só para colocar na agenda, né? Dia 27 de agosto, em breve aí, né? A gente vai. As outras rádios livres aí que não tiveram essa discussão, vai ter uma audiência pública sobre rádio digital na Câmara dos Vereadores, né, de Campinas, dia 27 de agosto. Então acho que é importante quem estiver por perto, São Carlos, São Paulo, São Vicente e a Rádios Livres que estão por aqui, a gente tem que aparecer lá. E aí eu acho que é importante a gente pensar coisas para fazer lá durante o evento. E também de manhã vai ter um encontro do MNRC, que é o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, que, bom, apesar da gente não ser rádio comunitária, eu acho muito interessante a gente aparecer lá e conversar, porque eu acho que a gente tem muita coisa para fazer junto, principalmente na resistência, a repressão e no ataque mesmo a esse contexto aí totalmente estagnado das comunicações, que não muda nunca, né? A lei de meios passou na Argentina, no Equador. Tem países aí que estão avançando na lei e o Brasil está estagnado, né? Não muda. O Ministério das Comunicações, a orientação atual é basicamente manter como está ou piorar. E para as empresas de telecomunicações dá tudo, né? Você vê que estão tirando canais de TV para dar para a empresa de celular, que é o tal do 700 mega lá, que eles vão, o canal 51, 69 de TV não vai ter mais TV, vai virar celular. Então o governo quer isso agora, né? Isso não. E outra questão com relação a nós é que mais espectro vai ser liberado para o rádio. O canal 5 e 6 de TV não vai ser mais usado para TV. A partir de 2015, de 2015 até 2017, que vai ter o apagão analógico das TVs, né? Todas as emissoras de TV vão ter que ser digitais e as emissoras de TV analógica vão ser obrigadas a desligar o transmissor. E no caso do canal 2 ao 6 de TV, vai ficar livre, não vai ter mais televisão nesses canais. E uma diretriz do Ministério é que esse canal 5 e 6 de TV vai ser alocado para rádio. Isso já foi dito. Agora sim, vai ser alocado para quais rádios? Esse novo espectro de radiodifusão é muito grande. São 12 MHz. O canal 5 e 6 de TV, ele vai de 76 MHz a 88 MHz. Hoje o rádio FM inteiro tem 20 MHz, né? De 88 a 108. E vão colocar mais 12 mega, ou seja, é mais de 50% do espectro a mais para rádio. Então, exato, para quem vai ser dado, né? para quem vai ser dado. Então eu acho que essa questão, assim, de parte do espectro tem que ser alocado para radiodifusão não comercial, para radiodifusão pública e para radiodifusão da sociedade em si, né? Então acho que esse é um ponto importante que a gente tem que bater o pé. As emissoras comerciais já estão super de olho nessa faixa do espectro. Eles proporam que as rádios AM comerciais ganhem o canal de FM nessa faixa de 5,6 de graça. E isso é bem absurdo, até na lógica da lei atual, né? Que hoje concessão você tem que comprar concessão comercial. E eles estão querendo que essas concessões desses canais de rádio que vão ficar dentro hoje do que é hoje os canais 5 e 6, do que são hoje os canais 5 e 6, estão querendo dar de graça. Eu acho que isso é bastante absurdo e é algo novo. Assim, não é que a gente vai ter que tirar alguém do ar para entrar, não. Essa faixa está livre, essa faixa dos 5 e 6. Então, eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem que tocar. Tem mais espectro. Tem um monte de espectro aí, livre. Para quem vai? Eu acho que pelo menos metade desses 6, 12 mega... Ou um terço, né? O pessoal fala sempre um terço, um terço, um terço. Um terço para as privadas, né? Um terço para as públicas. E um terço poderia ser para uso da sociedade, para uso das áreas livres, comunitárias, espectro livre. Então, eu acho que essa é uma pauta importante. E o rádio digital, a gente fazer pressão no governo para escolher o melhor padrão, para escolher o DRM, de acordo com a nossa posição. E eu acho que essa é a pauta pro dia 27, a gente tem que se organizar para ir. Basta, hein, Juba? Terça-feira, dia 27, terça-feira, né? A Bruna tava falando. Não, a pergunta é, qual que é o cronograma? Não, Jay, vocês estão mais por dentro pra, até a aprovação, até a escolha do modelo de rádio. E outra coisa em relação ao que o Jay tava falando, que, junto com a sua fala, que é... Vai ser lançado, acho que no dia 22 de agosto, lá na Câmara dos Deputados, aquele projeto que tem uma série de grupos que estão ligados à questão da democratização, que é o Para Expressar a Liberdade, né? Que é um projeto de lei também, e é um projeto de lei que prevê essa divisão um terço cada um, né? Mas, enfim, é um pessoal que está ligado a braço, a grupos governistas, grupos que, enfim, querem que o Estado... regule, né, mas que seja o Estado quem conceda ainda, né, que não tenha de fato um espaço que seja livre, onde não haja controle, porque é isso, senão você vai ter que sempre se organizar da maneira como o Estado quer, que tem que ter o presidente, só os presidentes vão ter assento no conselho, quer dizer, impede outras formas de organização. Queria perguntar pro Gé aí, como é que vocês estão avaliando esse projeto aí, que o Intervozes faz, o Barão de Tararé, uma parte de coletivo que é ligado ao governismo, e abraço. Estou colocando, e qual que é o cronograma, pra gente tentar ver qual que é o nosso espaço que a gente tem de conversas e ações pautadas nesses cronogramas aí, tá? Esse projeto de lei foi construído a portas fechadas. Eu não sei se você participou da escritura desse projeto. Mais ou menos, porque é um projeto que, assim, é totalmente contrário a rádios livres. Ele não contempla rádios livres. É um projeto que, na minha opinião, Oi? Não, ele valoriza a regulação. E, na verdade, isso é um total descompasso com a realidade que a gente tem hoje. Que a gente pode ter um meio de comunicação mais livre, que haja uma desregulamentação. A gente defende isso. E esse projeto de lei vai no sentido contrário a isso. É legalizar mais, colocar mais lei, mais controle. Mas só que agora, em vez de na mão só da propriedade privada, na mão das empresas, vai colocar na mão desses grupos de governo que estão na EBC... e colocar na mão do Estado, assim, sabe? Então, assim, isso continua... Isso é tão ruim quanto, se não pior, sabe, pra gente. Então, esse projeto de lei, que foi pouco debatido, a gente não participou disso, eles estão colocando pra todo mundo assinar. Eu já vi um monte de gente indo assinar, mas sem ler. E as pessoas... Eu não li, nem eu li. A gente... Vocês trouxeram? Depois vamos ler. Massa, excelente. Porque a gente precisa ler isso, porque a gente tem que ser bem crítico a isso. Porque se a gente assinar sem ler, a gente vai se fuder mais uma vez. Igual a lei de rádio comunitária. Que na época a Marc teve um papel preponderante na escritura de uma lei horrível. E agora essa mesma Marc tá aí pra quê? Pra escrever outra lei horrível, junto com Intervozes. Eu acho crítico isso. E a gente tem que fazer, se for isso mesmo, a gente tem que fazer uma postura contra e mostrar a nossa proposta, que é de espectro livre, de regulamentação, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante de discutir, sim, porque isso aí vai bater na nossa porta. Nego vai aparecer com um negócio pra gente assinar, entendeu? Só em cima do que os companheiros comentaram, primeiro o seguinte, o MNRC não assina nenhum documento que legitima a propriedade privada da comunicação. O que que diz o texto desse projeto de lei? A complementariedade do sistema público, privado e estatal. Queria saber se nós de Rádio Livres se cumprimentam com o sistema privado. Acho que esse é o primeiro debate que a gente precisa fazer. A outra discussão que a gente faz também, que é a plenária, ela se deu por organizações institucionais. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Rádio Livre, ela tem uma opção política e nós respeitamos muito, né? Ela não é uma organização dentro da estrutura jurídica do Estado Democrático Burguês. Ela é um coletivo livre, não precisa de permissão do Estado para funcionar. E o FNDC, que puxou a campanha, é organizado por entidades do Estado, né? Ou seja, Federação de Jornalistas, que é sindicatos, Federação de Radialistas, que é sindicatos, Abraço, que é uma instituição burguesa, enfim. Então, o início desse projeto se deu com essas organizações do FNDC e que levou esse projeto para uma plenária aberta, na visão deles, né? Uma plenária aberta que fechou a proposta do projeto de lei. Eu tive na plenária, né? Posso dizer o seguinte, tinha 40 pessoas, né? E a gente não pode legitimar uma coisa que não foi feita e debatida amplamente com a sociedade. Falando sociedade, eu tô com o vício ainda pequeno burguês. Sociedade para mim é classe trabalhadora, tá? Então, quando eu falar sociedade, entenda a classe trabalhadora, que eu fico muito no vício também desses debates. Então assim, o MNRC não está participando. Inclusive, a gente na plenária, a gente deixou claro o nosso posicionamento quando houve o debate sobre a questão religiosa e sobre a questão da propriedade cruzada. Nós entendemos que o serviço de radiodifusão tem que ser laico, né? Esse é o primeiro debate para nós, que nós não abrimos mão. Não aceitamos religiosidade dentro dos meios de comunicação. Então eles impõem, não é que eles são contra, eles impõem um certo limite ao proselitismo, né, que é muito ruim. E também eles colocam limites à propriedade cruzada, mas eles não dão o fim à propriedade cruzada. O que que é a propriedade cruzada? É o cara ter uma rádio, um jornal, uma rádio AM, uma FM, né? Então a lei, ela impõe um percentual. Quando ela fala de um percentual, ela legitima, né, o correio daqui de ter uma TV, né, ele legitima a Band de ter um jornal, né? Então assim, ele não se posiciona de forma contrária, ele impõe apenas um limite, dizendo que a Globo não pode ter, né, todo esse número de emissora, mas ele legitima os pequenos grupos regionais, né? Aqui o Correio, dentro desse projeto de marco regulatório, pode ter uma TV e uma rádio, né? E nós sabemos o quanto quem que é esse grupo, né? E só para finalizar aqui, eu quero fazer o debate, Juba, sobre a questão do AM para o FM. Nós do MNRC sabemos que essa ideia de transformar as rádios AM em FM é para favorecer o IBOC digital, o HD rádio americano, que é o único sistema digital que não funciona em outras faixas de frequência. Por isso nós somos contra. A outra questão também é que a gente entende que o AM, ele é um importante veículo de comunicação das comunidades distantes, ribeirinhas da Amazônia e tudo mais. Também entendemos que o esvaziamento do canal 5 e 6 não deve ser somente para a radiodifusão. Esse é o debate. A gente precisa fazer uma conversa com o movimento software livre, ver o que o movimento de software livre, o movimento intranet, vamos dizer assim, como a rede Mocambos e outros, pensam da otimização desse espectro. Esse espectro pode ser usado para radiodifusão, mas pode ser usado para que a gente possa ter a nossa comunicação livre, via internet, inclusive. Não sei se passa por provedores e tal. Pois é, isso na realidade nos retira, e é uma ideia que a gente precisa aprofundar do canal 5 e 6, de ficar preso à questão econômica das teles. Né? Por que que a gente não cria, então, usar essa faixa de frequência para nossa comunicação livre? E esse é o lance do espectro livre que a Muda defende, que vocês da Rádio Livre defendem. Então nós, por nosso posicionamento, é não a transferência do AM para o FM primeiro. Precisamos dar uma função social a essa faixa de frequência. E a outra questão é a gente se posicionar contra, porque o que está por trás disso é o golpe do IBOC, né? Do IBOC digital. E... não, bem diferente. Um é... ah, tá, é o rádio digital americano preferido das teles. É IBOC. Paga de rádio, que é IBOC, mesma coisa. E a outra discussão que eu quero fazer é o seguinte: quem está defendendo a transferência do AM para o FM é a Igreja Universal da TV Record. E lá no encontro de Santa Catarina a gente bateu, né, Juba? Por quê? Porque o AM foi degringolado e a Rede Record comprou esses canais de AM com moedinha e agora quer transformar em FM para ganhar dinheiro, quer dizer, ficaram de graça. Então, para nós, nosso posicionamento é contra. Tranquilo. Não, na verdade era só para trazer um elemento a mais desse percentual, né, do um terço, e que alguns países já estão trabalhando dessa maneira. E aí um companheiro do Equador, ele falou, ele trouxe uma preocupação que eu achei bem interessante, né? Que na verdade esse um terço seria 33% para rádios comunitárias, né? E 66% para privada, né? Porque é 33% para estadual, né? E 33% para rede privada, né? Para rede comercial. Então, na verdade, eu considero esses dois 33% somados, né? Então, de forma alguma está dando o espaço, ainda que, né, seria um 33% para a rádio comunitária, que seria algum avanço, mas não é essa discussão, né? Eu acho que a gente tem que ir para além disso. Eu acho que a questão do espectro livre, que o Jerry tocou no assunto, é exatamente isso. É nós, sociedade, depender de serviços comerciais somente para nos comunicar. Como isso vai funcionar? Qual que é a nossa proposta? Grande parte baseado na experiência que já existe de rádio amador. Os rádio amadores foram o único meio de comunicação, o único estilo de comunicação que usa o espectro, que resistiu à estatização do espectro na década de 20 e 30, né? Quando todos os estados viram que o espectro era algo fundamental e estratégico, o governo brasileiro, na época do Getúlio Vargas, por exemplo, fez um decreto que tornou o espectro eletromagnético de propriedade do estado, e somente quem tiver autorização do estado pode utilizar o espectro. Os radioamadores, na época, falaram: não, olha, não, não, não, a gente já está usando o espectro desde a década de 20, desde a década de 10. No Brasil, em 1900, o padre Landel de Moura fez o experimento clássico dele na Avenida Paulista, que ele instalou receptores na Avenida Paulista, e no Alto de Santana ele colocou o transmissor dele, e ele transmitiu voz sem fio do Alto de Santana para a Avenida Paulista. Isso tem relatos de jornal e tal. Que até o relato que a primeira transmissão de voz pelo espectro foi pelo brasileiro Landel de Moura, que ele estudou em Roma, né, ele estudou na Itália, e ele teve a mesma escola do Guglielmo Marconi, que foi o cara que inventou o rádio. Então não é que o cara surgiu do nada e inventou totalmente do nada, ele fez as melhores escolas da época de física na Europa, por ser padre, né? E daí ele voltou pro Brasil, continuou os estudos, foi tratado, claro, diferente do Marconi, que chegou para a esquadra naval inglesa, que era a maior do mundo, falou: oh, rola de você instalar esse equipamento nos teus navios, afastar o máximo possível e fazer um teste para seus navios poderem se comunicar. A coroa inglesa disponibilizou os navios de guerra, fizeram o teste, o Marconi fez uma empresa e ficou milionário. Aqui, o padre Landel de Moura ofereceu isso para os grandes latifundiários presidentes do Brasil. Eles falaram que ele era bruxo, né? E ele morreu no começo do século XX como... em Campinas. Ele fez teste com rádio em Campinas, o Landel de Moura. E ele morreu com 5 pessoas em volta dele no enterro, sabe? Essa é uma história triste, mas enfim, o que eu queria falar, só sem divagar muito, mas é que não dá pra não divagar, porque essa história é muito louca, assim. Enfim, e essa legislação de rádio amador que veio desde essa época de cientistas malucos querendo transmitir, transmitindo e fazendo transmissões, eles conseguiram garantir faixas do espectro eletromagnético para uso para o rádio amador. Então o rádio amador hoje pode transmitir em 1.8 MHz, em 3.6 MHz, em 7 MHz, em 10 MHz, em 15 MHz, em 26 MHz, em 144 MHz, em 440 MHz. Eu não lembro todas as faixas de cabeça. O que aconteceu? As faixas de frequência do espectro eletromagnético têm características diferentes. Então o rádio AM, como já estava falando, pega mais longe. Por quê? Porque o espectro ele tem características de propagação diferente. O celular está em 900 MHz, por quê? Porque é interessante que se tenha antenas nos terminais pequenas. Então quanto maior a frequência, menor o tamanho de onda, menor a antena. Então assim, o espectro livre depende de que o governo aloque para essa denominação do espectro livre faixas de frequência em todas as bandas do espectro. De forma que a gente tendo faixas em todas as bandas, a gente pode, por exemplo, fazer rádio livre na faixa de VHF em 100 MHz, que é o que a gente faz hoje. A gente pode fazer rádio de ondas curtas livre na faixa de 7 MHz e pegar no Brasil inteiro via ondas curtas. A gente pode fazer nossa rede de celular livre, como já teve experiência em Chiapas, no México, que, se eu não me engano, foi o pessoal de Berkeley, que lá eles têm um centro de estudos de tecnologias para países em desenvolvimento, países pobres do terceiro mundo. E a ideia de refugiados é o quê? E a ideia é que em locais pobres, como o Brasil, que, né, as pessoas hoje têm celular e não podem ligar porque não tem dinheiro para pagar a ligação, né? Isso é um descompasso total. Então o que eles fizeram lá em Chiapas, que é uma coisa que a gente já pesquisa também há algum tempo, é o quê? Fizeram uma rede de celular livre, que consiste no quê? Como é que funciona celular? Você tem o terminal no bolso, por bairro, as operadoras têm várias antenas espalhadas pelo bairro. Então, teu celular, o sinal do teu celular vai até alguma antena dessas. Quer ver? A gente facilmente consegue enxergar alguma antena de celular no topo de algum prédio. Aqui eu acho que não. No IFIX tem. Enfim, são aquelas antenas de painel que tem espalhadas pela cidade em grande número. E isso é infraestrutura comercial. O celular funciona na faixa de 900 MHz, tem algumas faixas na faixa de 1800 também que transmitem. A ideia é o quê? Se a gente tiver faixas de frequências livres na banda de 900 MHz, por exemplo, a gente pode criar nossa rede de celular livre, que envolve o quê? A gente aqui na Muda vai lá, instala umas antenas e o equipamento de celular, e qualquer um que estiver na área de cobertura da Muda, lá no campus, lá em Berkeley, eles instalaram essa rede e ela teve um raio aí de mais de 5 quilômetros. Pegava mais do que o campus inteiro da universidade. E lá em Chiapas pegava a comunidade inteira, né? O que isso permite? Que a gente pare de usar os meios comerciais, não só não ouvir as rádios comerciais, ouvir as rádios livres, mas também usar a rede de celular livre. E aí, uma alternativa... Pode, claro, deixa eu só terminar a ideia. Então o espectro livre abarca nós termos faixas livres, de uso livre no espectro, que não precisa de concessão, para nós podermos implementar rádio livre, TV livre, celular livre, redes de computador livre, tudo livre, usando a nossa infraestrutura. Eu acho que isso é fundamental. E isso é muito diferente do que se faz, por exemplo, por grupos que usam Facebook. O Facebook é algo proprietário, comercial, que roda em cima de uma rede, que é a internet, dos quais a fibra ótica, os satélites, têm donos, são de empresas, e que a NSA roda sistemas de informação como o Prism dentro do data center do Facebook, sabe? Então, assim, é a mesma coisa que você publicar seu dado na delegacia de polícia. Você publicar no Facebook, entendeu? Eu acho que é importante trazer essa discussão, que tem uma maravilização muito grande com a internet, mas eu acho que também tem muita ingenuidade, né? Então, enfim, com relação à rede de celular livre, é muito louco que a gente pode, depois pra... Eu quero falar com você que está em São Carlos, lá não tem uma rede de celular livre. Aí, em vez da gente usar a rede de telefonia comum, a gente pode fazer uma ligação via voz por IP. A gente sai do equipamento de celular, liga num roteador de PABX que usa a tecnologia de voz por IP, e a gente tenta usar pelo menos redes mais baratas. Em vez de ter que fazer um interurbano, a gente vai fazer uma ligação local, né, usando voz por IP. Então acho que esse é o próximo passo. primeiro acho que o passo do rádio digital e depois a história do espectro livre e implementar nossas redes de comunicação livre, né? Então, o custo disso eu já levantei. O pessoal em Berkeley montou tudo lá, a rede deles, com 10 mil dólares. Imagina se, em vez de você pagar 100 reais para Vivo por mês, se cada um de nós desse uma grana para um coletivo para montar a rede autônoma, cara, a gente teria grana para montar essa rede facilmente, assim. E outra, a gente pode, para fazer a primeira... E a gente vai ter consciência da nossa infraestrutura. A gente vai poder operar a infraestrutura. Se der algum pau, a gente vem consertar. É algo orgânico. Eu acho que é o nosso objetivo social, né? A gente ter autonomia sobre os meios de comunicação, de produção. Então, é assim que funciona. Quem quer falar aí? É um exemplo legal de uso também de espectro magnético. O cara é um Occupy, tem até um vídeo naquele portal Vice, não sei se vocês veem. Enfim, ele tem uma parte lá de tecnologia, não sei o que. E aí o cara fala desse projeto dele. Esqueci o nome, é Free the Network, uma coisa assim, procura lá. É, isso. E aí a ideia do cara é uma coisa que até uns brothers, os zapatistas que tiveram aqui num encontro Hacktech, um encontro de ativismo digital, você viu? Do Saravá. Isso. Ah, você é do Saravá, né? É. Então, eles falaram dessas redes interconectadas eventualmente, que é tipo uma maneira de propor como você burlar esse backbone de fibra ótica e essa coisa toda proprietária por trás, que a nossa internet, porra, a gente está se articulando aqui porque a gente usa esse meio, né? Essa grande, a nuvem, né? Essa mística nuvem, né? Criaram até um termo, né? Que porra é essa, né? Não tem coisa física, né? Tem hardware, sabe? Mano. Bom, fica só a dica. Tá aí. E a ideia é você, tipo, usar as tecnologias wireless, os protocolos 802.16, o nosso é 802.8, uma coisa assim. O do wireless mesmo, né? E esse outro é uma para redes metropolitanas. Então o que ele faz? Ele tem uma free tower lá, e aí roda um servidor num Debian, tipo uma parada super pequenininha, e ele mesmo faz o papel de internet. Ele liga o seu computador com o meu, e aí eu consigo acessar os seus arquivos, e eu, vocês também, se a gente tiver uma infra, sei lá, que nem tem os servidores aí, os coletivos tech, que nem o Saravá e tal, você consegue dominar mais. Como essa ferramenta, né? Que, porra, cara, você entra na internet todo dia, entendeu? E isso é problemático, cara. A internet é paga, né? Baseado em muita aplicação proprietária. Enfim, é manipulável, né? Assim, o algoritmo dita como você vai fazer. O Facebook, né? Porra, o Facebook manda, né? Você está sendo programado, né, velho? Sobre o espectro aberto, tem uma tecnologia aí que é muito massa da gente começar a explorar, que é o rádio cognitivo, né? Porque como seria organizado então o espectro aberto, como rádio amador? Todo o espectro, todas as rádios podem usar, só que em algumas localidades podem ter mais rádios do que banda, né? Do que frequência. Então, o rádio cognitivo, o que ele faz? Ele aloca a rádio não pela frequência, mas pelo nome da rádio. Então, de modo que quando a rádio não está transmitindo, o software vai e vê que banda que tá disponível, que não está sendo alocada no momento, e coloca uma rádio em cima. Então você tem uma otimização do uso do espectro. Exatamente. O que acontece é o seguinte: a tecnologia de rádio evoluiu. O rádio cognitivo, ele é um rádio que ele tem cognição com relação ao espectro, que ele escuta o espectro antes de transmitir. E ele também coopera com os outros transmissores que também estão transmitindo. Então isso meio que acaba com a ideia do escassez do espectro eletromagnético. Por que o espectro hoje é dito como escasso e que poucas pessoas podem ter concessão? Porque parte-se do princípio que ele é escasso, como a Terra, e limitado. E por ser limitado, tem que ser dividido entre os interessados. Não é assim hoje, né? Se ainda fosse assim, tudo bem. A Terra, assim como a Terra. Acontece que com a tecnologia de rádio cognitivo, o que acontece? Você pode dividir o espectro. Imagina a ideia dos radioamadores. Eu sou radioamador, por exemplo. Se eu tô falando numa frequência, falando um monte de besteira, contando piada, e alguém quer falar também, alguém pede a palavra, assim como a gente tá fazendo aqui em roda, e você compartilha a frequência no tempo, ou seja, cada um fala de uma vez. Isso é uma forma de compartilhar a frequência de uma forma bem natural, que é o quê? Se alguém quer falar na frequência, eu tiro o dedo do botão do rádio. Oi, e Juba, deixo o outro aqui, falar. Ó. Tô ouvindo, tá me ouvindo aí? Tá falou vendo? Ele falou. E isso fazer é o compartilhamento. Besteira. E o que, que é o compartilhamento por frequência? Você tem várias frequências. Então cada um usa uma frequência. Esse é o compartilhamento do espectro em frequência. Tem o compartilhamento do tempo. Cada um usa um pedacinho do tempo. Eu tiro o botão, um outro fala. O rádio cognitivo faz isso automaticamente. Como? Ele ouve o espectro. Se tem alguém transmitindo, ele escolhe outra frequência para transmitir. E se ele vai trocando a frequência e não escolhe nem, não tem nenhuma frequência livre, ele põe numa frequência de controle, ou mesmo em cima de alguém, e fala, oh, quero falar. E aí outra pessoa que está transmitindo para de transmitir um pouquinho e ele transmite. Então isso permite o compartilhamento praticamente infinito do espectro, né? Então é uma tecnologia que já existe. Os militares, é tecnologia de rádio cognitivo. Ele necessita de tecnologias baseadas... necessita de tecnologias que possam reprogramar o rádio, que o rádio possa ser reprogramado de forma a transmitir em padrões diferentes e frequências diferentes. Isso é permitido pela tecnologia de rádio definido por software, que é o Software Defined Radio. Eu trouxe um equipamento do Software Defined Radio aí, que eu vou mostrar. Com o mesmo equipamento você pode, por exemplo, ouvir rádio FM, transmitir um Wi-Fi, receber sinal de GPS, transmitir um sinal para RFID para autenticar no metrô. Você pode transmitir TV, receber celular. É um software, é um rádio que você pode reprogramar esse rádio para fazer o papel de qualquer tipo de rádio, né? E a reprogramação ela acontece por esse sistema de rádio cognitivo. Ele tem uma inteligência ali. Então ele escolhe a tecnologia que ele quer. Então, por exemplo, você está num lugar que tem uma rede livre 3G, que usa o GSM. Aí esse celular, pô, tem a rede da muda 3G GSM, eu quero falar com o GR, ele usa a rede GSM. Eu tenho uma rede, eu tô no meio da Amazônia, eu tenho uma rede de ondas curtas de digital, nossa rede de ondas curtas de computador digital. Ele vai mudar para essa frequência, entendeu? De forma que isso só é possível se você tiver frequências que você possa usar livremente, sem concessão prévia, né? Então o rádio cognitivo permite o uso do espectro compartilhado, desde que você tenha frequências para fazer esse uso compartilhado. Por isso que a defesa do espectro livre hoje é importante para a gente transmitir rádios livres, rádio digital, rede de celular livre. Mas amanhã não vai ter um padrão só de transmissão, vão ter vários. E aí a gente tem que continuar tendo essas frequências para uso variado, para uso diverso. Como o Jerry falou, o canal 5C de TV, por que vai ser só para rádio? A gente pode usar também para fazer nossas redes de celular, de computador. Então essa questão do espectro livre é visceral, é importantíssima para pensar a comunicação amanhã, né? Então... não tenho tanto... eu queria só... colocar uma pauta que ela está junta, em paralelo, e aproveitar esse momento e que tem diversas rádios. Acho que a cada dia mais as rádios livres estão se aproximando dos movimentos populares, né? Tem a Rádio da Juventude, a Grimpa lá, que está fazendo um trabalho lá com o MST também. No entanto, agora tem uma proximidade muito maior. Talvez fosse o momento da gente... começar a pensar mesmo em se organizar mais, ter uma organização mais forte e ter atuações também que visem dar uma organicidade maior. Tem um exemplo do pessoal da Argentina, que é o Movimento Nacional de Meios Alternativos, que os caras conseguem pautar o debate da lei dos meios, conseguiram fazer muito bem esse debate. Então a gente talvez tenha que aprofundar o debate da lei dos meios para a gente não precisar ficar na esteira ou ficar dependendo dos grupos governistas, como bem já disseram os companheiros aqui, desse debate, né? Que são eles a maioria que estão fazendo o debate, e óbvio que eles vão pautar o debate, né? Então eu acho que esse encontro que tem aqui na Muda, ele vai nesse sentido, né? Da gente conseguir se organizar regionalmente e depois partir para o encontro nacional de meios alternativos, de rádio livre e TV livre. Então, E acho importante o MNRC de estar rompendo com a instituição burguesa, de estar rompendo com o abraço. Acho que isso, é um ganho que os movimentos de rádio livre e TV livre têm no Brasil hoje. Os movimentos de comunicação popular, no limite, que abrange mais do que os meios de comunicação livre. Então, acho que a gente precisa começar a de fato, debater e pensar em qual... Tá bom, vai sair uma lei de meios. Qual a lei de meios que a gente quer? Então, a gente tem que pensar nisso, porque se não sair uma lei de meios, o outro lado é, a ausência da lei é o capital que vigora, né? Então, a gente tem que ver também isso, né? Por exemplo... Se não tem uma regulamentação que consiga coibir os avanços da Rede Globo, como é que a gente fica também? Então a gente tem que começar a pensar seriamente nesses assuntos, fazer o debate nas rádios, fazer o debate nos núcleos, no local de trabalho, fazer aprofundar isso, aprofundar que meio de comunicação que a gente quer e que forma que a gente vai conquistar. Então eu acho que a forma e o conteúdo é bem importante. Aí então a gente vai pensar em ações que de fato tem uma transformação social, né? Por exemplo, ocupação de Ministério da Comunicação, ocupação da Anatel ou outra coisa do tipo, não tem importância. Então a gente tem que pensar ações que consigam colocar e realizar aquilo que a gente quer, né? Mas para isso a gente precisa pensar o que a gente quer primeiro. Então, se a gente conseguir aprofundar o debate de que termos que a gente quer essa lei de meios que vai sair, como que a gente vai querer a divisão da banda, de que forma, acho que a gente vai estar contribuindo com esse processo, né? E aí fica no segundo momento da escolha. A primeira, talvez, a primeira coisa seja a não criminalização de quem faz rádio que não tem outorga, né? Acho que se a gente conseguir avançar nisso é um primeiro passo, né? E aí no segundo momento as rádios podem decidir se querem ou não a licença. Isso vai de cada localidade, vai de cada lugar. Eu acho que isso aconteceu na Argentina, isso pode ser um exemplo bastante importante pra gente, que os caras fizeram o debate nas fábricas, nas escolas, fizeram nas rádios e lançaram uma lei de meios que não é a melhor, mas ela tá aí. E aí cada veículo de comunicação decidiu se queria legalizar ou não. Mas talvez o ponto central seja a descriminalização do movimento de comunicação, né? Ou seja, da rádio e TV que não tem outorga. Então acho que para aprofundar o debate, as outras rádios podiam colar aí para ver o que já fez o debate, qual é o ponto de vista já que vem trazendo para esse encontro. Acho que a gente pode avançar nesse processo, avançar técnica e politicamente, né? Então, acho que completamente ligado ao que você acabou de falar. Acho que a discussão dessa atividade até agora vem operando em duas frentes. Primeiro, na frente de como atuar politicamente em relação aos organismos do Estado que estão contra a comunicação livre, contra a militância por uma ocupação democrática e classista da banda. E numa outra frente, na questão central da apropriação da técnica, de como a gente pode desenvolver novos mecanismos e iniciativas de apropriação técnica ligados a outras modalidades de comunicação, celular, televisão, o rádio também, rádio analógico, rádio digital e tal. Então, pensando no que você colocou a respeito do aprofundamento do debate, dessa necessidade, acho que seria interessante a gente talvez pensar aqui quando a gente vai ter essa conversa fora do microfone, tá ligado? Quando a gente pode sentar pra começar a trocar uma ideia mais efetiva sobre isso, mas com informações mais precisas a respeito do que a gente tem que fazer a partir daqui e do que a gente pode fazer a partir do que tá rolando nesse encontro aqui de posicionamentos bastante radicalizados e comuns, né? Acho que até o momento todo mundo tem convergido aí para o ataque, para tomada de iniciativa nesses dois campos, no campo da técnica, do tipo, como a gente vai arrecadar essa grana para talvez começar a experimentar essas novas coisas, talvez realizar um pouco mais de oficinas técnicas entre as rádios para rolar uma troca de experiências, para todo mundo poder aprender mesmo e tentar fazer isso de forma coordenada, de forma minimamente orgânica, e também pensar como a gente pode atacar esses organismos de repressão do Estado no campo da comunicação. A Anatel, o Ministério das Comunicações, as grandes emissoras, os jornais, enfim, tudo isso aí. Não, o que eu queria pensar era isso, assim, vai ter uma lei, certo? Beleza. A lei na Argentina é um avanço? É, mas os setores governistas foram muito mais privilegiados na divisão do que setores autônomos. A verdade é essa. A gente tem que pensar que a Argentina teve um grande momento ali em 2002 dos movimentos sociais, mas se a gente for pensar no longo prazo o que significa o peronismo lá ainda na vertente kirchnerista, os movimentos autônomos sofreram grandes reveses. Isso é uma coisa importante para se pensar. Embora, lógico que melhorou, bem melhor. Enfim, o Brasil está um momento muito pior, né, nesse sentido da comunicação. Agora é isso, vai ter um lançamento de uma lei dia 22 por alguns movimentos. Tem essa discussão do rádio digital. Tem que saber quando é que vão ser essas coisas, quando é que vai ser essas datas, para a gente pensar a partir de um cronograma que a gente quer. A gente não vai defender a lei que o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação está colocando, beleza. Mas a gente vai defender o quê e como? Senão vai ser aprovado isso aí. É isso. Uma coisa que foi discutida aí, acho que o Jerry e o Juba comentaram, e que é bem interessante, é a gente saber quais são os parceiros das rádios livres e comunitárias que estão sempre em contato, para a gente ter a noção de quando esses agentes repressores vão vir para as rádios livres e comunitárias surrupiar mesmo as rádios livres, né? E aí, o pouco que a gente tem de embasamento lá na Grimpa é que na região sul de técnico da Anatel são dois, para toda a região sul. E a gente não conhece, não tem nenhum, não fez nenhuma pesquisa, assim, não tem nenhum documento que fala das últimas rádios que foram apreendidas, que foram lá próximo da nossa região. Tem em Curitiba, assim, que a gente tem algumas informações, mas próximo ali da região de Ponta Grossa e tal, a gente não sabe de nada. Mas é bem interessante ter essa zona de contato, assim, de quem tem essas informações, dos agentes da Anatel e da Polícia Federal, para depois a gente partir para esse ataque, como o companheiro da Várzea falou ali, para a gente começar a fazer essas estratégias e partir para as iniciativas mesmo. Companheirada, para mim eu tenho claro que o debate político e o que a gente quer tá definido, né? A gente precisava entender uma coisa, o seguinte, o companheiro colocou uma questão que é o seguinte: como é que a gente se defende em relação à repressão? Eu acho que o primeiro debate que a gente tem que fazer é o seguinte: bom, nós já temos uma formulação política, nós sabemos o que nós queremos e precisamos ganhar as ruas com esse processo. Agora, qual é a primeira defesa que nós vamos ter? É partir para o ataque, né? E o ataque é: o debate da audiência pública vai estar o pessoal lá do AM para o FM. Nós vamos ter que falar o seguinte: olha, não defendemos isso, nós defendemos o espectro aberto para isso, para isso, para isso, né? De debate do rádio digital, olha, nós defendemos um modelo pensado e construído conjuntamente com os parceiros de outros países. Como é que a gente vai debater isso? A gente precisa. E aí é o debate político, galera. Né, o debate político. Por que que esse debate, e aí eu falei da plenária do FNDC, que foi esvaziada, por que que o plenário da Assembleia do FNDC foi esvaziado? A discussão está na linguagem. A discussão está no formato acadêmico. Ou seja, para nós, controle social é a comunicação sobre o controle da classe trabalhadora. E ninguém quer falar isso porque tem medo do que pensa a classe média. A merda da classe média. Que